Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de fevereiro, em discussão única, o projeto de lei 2.748 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que institui o novo piso salarial regional das categorias profissionais do Estado. O reajuste previsto é de 8%, passando o salário mínimo da primeira faixa para R$ 824,19. O projeto escalona o reajuste em 9 faixas profissionais. O aumento é maior do que os 6,78% aplicados ao salário mínimo nacional, hoje em R$ 724,00, e passa a valer a partir de 1º de janeiro. Reportagem Ronaldo Ribeiro.